você vai suar. Menina gostosinha, vai se controlar. Um dia sua barriga pode aumentar. E de noite no pagode, com seu corpinho violão, vai requebrando gostosinho o seu shortinho da malhação. A malhação faz bem ao coração, o corpo fica igual um violão. Abdominal não será em vão, agachamento, barra, supino, flexão. A malhação faz bem ao coração, o corpo fica igual um violão. Abdominal não será em vão, agachamento, barra, supino, flexão. No gera samba, não quer mais parar. Você corre todo dia pra lá e pra cá. Essa é sua alegria, segredo de dançar também faz suar. A malhação faz bem ao coração, o corpo fica igual violão. Abdominal não será em vão, agachamento, barra, supino e flexão. A malhação faz bem ao coração, o corpo fica igual violão. Abdominal não será em vão, agachamento, barra, supino e flexão. Minha gatinha, você tá ficando tão gostosinha, toda suadinha na malhação. Vamos lá, um, dois, show, gordurinha. Quando pega na maromba, não quer mais largar. Quando você malha no gera samba, não quer mais parar. Você corre todo dia pra lá e pra cá. Essa é sua alegria, segredo de dançar também faz suar. A malhação faz bem ao coração, o corpo fica igual ao violão. Abdominal não será em vão, agachamento, barra, supino e flexão. A malhação faz bem ao coração, o corpo fica igual ao violão. Abdominal não será em vão, agachamento.